Grande e eterno Deus, em nome de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, juntamente com os milhões e milhões de irmãos e irmãs, se apresentamos ao Senhor mais uma vez, meu Deus, para pedir perdão de nossos pecados e cura, Senhor, das nossas enfermidades e soluções dos nossos muitos problemas. Ó, meu Deus e meu Pai, o Senhor está ouvindo agora o clamor deste povo e sabe discernir a voz de cada irmão, de cada irmã que está conversando com o Senhor, outros até gritando em alta voz, pedindo socorro, misericórdia, compaixões e piedades. Meu Deus e meu Pai, põe agora as palavras em nossa boca, através do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, vem usar a minha voz agora, para que os ouvintes, ao ouvir a minha fraca voz, ao ouvir a minha imperfeita voz, percebam que não é a minha voz, mas é a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a interceder agora por todos os milhões e milhões de ouvintes, lá mesmo, a larga distância. Ó Deus Todo-Poderoso, perdona meus irmãos, perdona agora também minhas amadas irmãs, lá mesmo, a larga distância, visitando os lares, as famílias, Senhor, que estão orando agora com toda a sinceridade, o seu ministério, orai sem cessar, em ação, aclamar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos cielos e da terra. Ó Deus Todo-Poderoso, as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem teus ouvidos agravados para que não possa ouvir-nos, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor, é que faz divisão entre nós e o Senhor. Mas agora, neste momento tão sublime de oração, nós entregamos a Ti agora, mais uma vez, de corpo, alma e espírito, Pai, para que seja agora realizada a obra tão gloriosa, tão maravilhosa e poderosa, esperada, ó Deus, por todos nossos irmãos, irmãs e ouvintes que se humilham agora na Tua santa presença. Sedentos estão, ó Pai, da cura milagrosa, sedentos estão da solução dos seus problemas, e o Senhor que é Deus, e o Deus do impossível, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que aquilo que é impossível a nós, é possível ao Senhor, e confiando nestas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lançamos, ó Deus, é sobre Ti todos nossos problemas, toda nossa ansiedade, todo, Deus, nossas enfermidades, nós lançamos sobre Ti agora, porque o Senhor tem cuidado de cada irmão, de cada irmã e de mim também, para nos guardar e livrar do maligno. Ó Deus, nesta oração poderosa, intercessória, que também o ministério do jejum estão clamando conosco agora, confirma o jejum, meu Deus, do ministério do jejum, que tem jejuado, Deus, constantemente ao Senhor, para o Senhor repreender o devorador, porque todos nós, os salvos, já sabemos, meu Deus e Pai, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou nós escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, verso 29, esta casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Meu Deus e meu Pai, abençoa estas campanhas poderosas que o teu povo está fazendo conosco aqui na sede mundial e também, ó Deus, em todas as igrejas pentecostal, Deus e amor, espalhada em todo o Brasil, em todos os países e continentes da terra. Ó meu Deus e meu Pai, continua abrindo as portas de evangelizações, não somente da pátria brasileira, mas de todos os países e continentes da terra, onde nossos irmãos e irmãs estão orando com nós outra hora. Ó Deus, mira agora este povo muito amável, com coração sincero, em tua presença, clamando com nós outros, lá no continente africano. Ó Deus poderoso, no continente da Ásia, também da Oceania, ó Deus poderoso, que o povo da África agora também, que é um povo tão sofrido, tão oprimido, ó Deus, pela macumba, pela feitiçaria, porque sabemos, meu Deus, que a macumba começou e surgiu, foi, ó Deus poderoso, é na África, e aquele povo, ó Deus, vive subjugado a este jugo satânico, e esta obra maligna tem se espalhado para todos os países e continentes do mundo, que a obra da macumba, obra da feitiçaria, destruindo lares, destruindo vidas e famílias inteiras. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Deus, responde a nossa humilde oração, através desta grande cadeia de emissoras, que leva o ar agora, Senhor, a minha fraca voz, a minha imperfeita voz, nos lugares mais distantes. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é Criador dos céus e da terra, está vendo a situação do teu povo, meu Pai, e da tua santa igreja aqui na terra, como o diabo tem se levantado, Deus, para querer impedir a sã doutrina do Senhor. Mas, ó Pai, repreende esses adeptos do diabo que quer, ó Deus, infiltrar no meio da tua santa igreja pentecostal, Deus e amor, essas doutrinas de demônios, essas doutrinas de espíritos enganadores. Ó Deus, ajuda teu povo a saber discernir, ó Deus, para não permitirem e não aceitarem em nossa santa igreja pentecostal, Deus e amor, ó Pai, essas doutrinas de demônios, porque os espíritos enganadores estão enganando, ó Pai, todo mundo que perdeu o temor do Senhor. Satanás tem enganado com as coisas desta vida, ó Deus, com as coisas que parece que não é pecado, mas é pecado diante do Senhor. Mas agora, nesta hora de oração, nós oramos, ó Pai, com toda sinceridade, e repreendemos agora todo demônio da macumba, todo demônio da feitiçaria, pelo poder que Deus tem nos dado. Nós repreendemos agora toda obra da macumba. Saia, Satanás, saia, espírito imundo, demônios e enganadores, vocês não têm mais poder de enganar os meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, porque eles já receberam a promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e muitos estão magnificando a Deus agora com línguas estranhas, que que Satanás estremece diante das línguas estranhas que o Espírito de Deus fala em nossa boca. Ó Deus Todo-Poderoso, contesta mesmo o clamor do teu povo, santifica a tua igreja pentecostal, Deus e amor, não somente em toda a pátria brasileira, mas também em outros países da terra, outros continentes do mundo. Prossegue, Senhor, aplicando a sã doutrina, ó Deus poderoso, em cada coração, em cada vida, porque está escrito, meu Pai, este povo sofre por falta de conhecimento da minha doutrina, por falta de conhecimento da minha palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, este povo sofre sendo enganado pelo maligno, porque não estudam a tua palavra, muito menos querem obedecer a tua sã doutrina. Antes, ó Pai, murmuram e até blasfemam contra a tua santa doutrina. Ó Deus Poderoso, por isso, os espíritos enganadores têm os enganado, Pai, a seguirem doutrinas que são doutrinas de demônio, porque a doutrina, meu Pai, de demônio, é aquela que aceita a imagem da besta, que é a imagem da televisão. A doutrina dos demônios, Senhor, é aquela que as irmãs usam, pinturas, nas unhas, nos lábios, ó Deus, usando pendente nas suas orelhas, cortando o cabelo. São doutrinas de demônio, meu Pai, e o mundo não conhece, não sabe que a doutrina de demônios que leva, ó Deus, aos jogos, aos vícios, ao pecado. Ó Deus poderoso, Senhor da glória, ó, como o salmista dizia, Pai, ó, como lemos na tua palavra, ó Senhor, o salmista combatia aquelas igrejas de profanos, e nós também, pelo teu Espírito Santo, combatemos essas doutrinas de demônios, essas doutrinas de Satanás, que leva o homem à perdição, porque Satanás tem enganado, e eles se fazem de salvo, Senhor, quando ainda não são salvos. Ó grande Deus e Pai, responde a nossa oração, põe temor em nossos corações, põe temor em nossa vida, Senhor, para temermos o teu nome e obedecermos a tua palavra. Ó Deus, abençoa todos os sábados o ensinamento para os novos convertidos e para todos quantos querem aprender cada dia mais aqui em nossa sede mundial. Também todos os domingos, ao meio-dia e meia, Senhor, há ensinamento especial para os irmãos novos convertidos que irão se batizar nas águas para viver a santa doutrina do Senhor, como Pedro, como apóstolo Pedro viveu, como apóstolo João, como os apóstolos fiéis viveram, Senhor, na sã doutrina do Senhor. Assim também o teu povo quer viver na sã doutrina do Senhor, para serem fiel até a morte, quando iremos receber a coroa de glória, a coroa da vida. Meu Deus e meu Pai, o mundo jaz no maligno, nos diz a tua palavra, mas a tua igreja pentecostal, Deus e amor, vive no Espírito de Deus, tanto na obediência como no temor da tua palavra e da tua santa doutrina. Aplica, Senhor, a tua doutrina cada vez mais em minha vida. Aplica, Senhor, cada vez mais a doutrina na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Ó Senhor Deus, a tua palavra nos diz que o nosso coração ferve com palavras boas, e as palavras da doutrina do Senhor são as melhores palavras que nós podemos ouvir durante as pregações. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda teu povo a ter o temor da tua palavra, porque muitos ainda, meu Pai, são desobedientes, porque não examinam as santas escrituras, porque Jesus diz examinais as santas escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ó grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo e adorado Filho, nós oramos a ti, ó Deus, porque temos certeza que o Senhor, na sua infinita misericórdia, inclina os seus santos ouvidos para ouvir e responder a nossas humildes orações. Ó Deus do impossível, confirma agora a resposta divina, a resposta celestial, por amor do teu nome, por amor da tua palavra. Desperta, tu que dormes, nos diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, aleluia, capítulo 5, verso 14, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ajuda teu povo a despertar, ó Deus, remindo o tempo, porque a vinda do Senhor está próxima. Ó meu Deus e meu Pai, desperta os ouvintes para o ministério, orai sem cessar, para o ministério do santo jejum a Deus. Ó Deus, levanta os obreiros que estão, ó Pai, abatidos na fé pelas lutas que têm enfrentado. Esta obreira, este obreiro, meu Pai, que já não sente mais força de jejuar, de buscar o Senhor, renova agora, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, dando o poder, a fé, a graça, a comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, nós oramos agora por todos os irmãos e as irmãs que dão o dízimo na casa do Senhor, na Santa Igreja Pentecostal, Deus e amor, de todos os países da terra, para manter no programa radial La Voz da Liberação, lá de sua cidade, lá de seu país. Bendito os votos, Deus poderoso, ó grande Deus, as ofrendas alçadas, como está escrito na tua palavra. Jesus diz: dai, e eu te darei, boa medida, recarcada, sacudida e transbordando, deitarei em vosso colo. Ó Senhor da glória, confirma esta humilde oração, por amor do teu nome, por amor da tua palavra. Ó Deus, socorre mesmo nossos ouvintes, meu Pai, que precisam agora da resposta de Deus, seja a cura da enfermidade, seja, ó Deus, a solução deste problema, dá a resposta agora. Também queremos te agradecer, ó Deus, pelos milagres que já operaste, ó Deus, através desses poucos minutos de orações que estamos orando. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos muitos problemas já resolvidos durante esses minutos de orações que teu povo aplica os seus corações em tua presença, ó Deus, para suplicar, para clamar pelo socorro celestial. Responde, ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda obra maligna, toda obra satânica. Saia deste lar, demônio de contenda e de briga entre o casal, saia, Satanás. É você, Satanás, que põe antipatia do casal de um para com o outro, para não se amarem mais. Saia, Satanás, sai, demônio, ó demônio de orgulho próprio, demônio de vanglória. É você que dá soberba a este irmão, é você que dá soberba a esta irmã, para não se humilharem pedindo perdão ao outro. Mas agora repreende o devorador, saia, Satanás, saia, espírito imundo. Meu Deus e meu Pai, levanta o teu povo com poder. A tua palavra nos diz, quando o profeta orava, dizendo: ó Deus e Pai, é aviva a tua igreja, aviva o teu povo, agora no tempo do fim. Aviva mesmo, Senhor, para despertar, para as grandes cruzadas, para as grandes campanhas reveladas por Deus. Meu Pai, o diabo põe um desânimo terrível, o diabo põe um comodismo que não deixa teu povo fazer a campanha. Muitos só vem um dia, dois, três, e não consegue, ó Pai, fazer a campanha. É todos os dias, porque Satanás luta de toda maneira para impedir, ó Deus, mas faz com que estes irmãos e irmãs saibam discernir que é Satanás que oprime, porque 99% dos males que nos afligem, que nos oprimem, que nos impede, ó Deus, de fazer as campanhas, é o diabo, é Satanás. Saia, demônio, saia, espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, saia, saia e não volta mais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Graças damos, Senhor, por este momento de alegria, de gozo, de felicidade, ó Deus, de paz, de gozo do Espírito Santo, por podermos mais uma vez comparecermos na Tua Santa Presença, Senhor. Contempla agora nossos milhões e milhões de irmãos, irmãs e ouvintes, ó Pai, que estavam aguardando mais esta oração para orarem comigo, para orarem conosco, Pai, para receberem as Tuas promessas. Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, o Senhor é o Deus do impossível. Visita agora, Senhor, a todos quantos estão se lembrando do Senhor agora e orando conosco, meu Pai. Ajuda os irmãos, as irmãs, ter um tempinho agora, meu Pai. Tirar um tempo, do tempo que eles têm, meu Pai, para orar ao Senhor. Oh, meu Deus, quantos irmãos e irmãs estão despercebidos, meu Pai. Perderam a força de abrir a boca para clamar ao Senhor. Mas vem tocar agora em nossos lábios, no lábio dos meus irmãos, no lábio das minhas irmãs, para eles pronunciar alguma coisa que possa agradar ao Senhor agora. Pois a oração é agradável a Deus, é agradável ao nosso Jesus, que nos garante dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscareis e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Senhor, isto prova que o Senhor nos ordena a pedir, porque o Senhor quer ouvir não só a minha voz, mas a voz dos irmãos, a voz das irmãs, a voz, ó Pai, dos ouvintes, porque um pai, uma mãe se alegram a ouvir a voz do seu filho, a ouvir a voz da sua filha. Muito mais, ó Senhor, que é o verdadeiro amor, o amor puro e verdadeiro. Ó Senhor da glória, que o Senhor possa ouvir agora a voz desta irmã, a voz deste irmão, para o Senhor sentir alegre, é de saber que esses teus filhos, tuas filhas, estão lembrando do Senhor agora, e glorificando a Ti, ó Pai, exaltando a Ti, através, ó Pai, é da oração, porque agora, meu Pai, o sacrifício para Ti e o fruto é de nossos lábios, e a oração é o fruto não só dos nossos lábios, mas de nossos corações. Oh, glória a Deus! Senhor, Senhor, grande a nossa alegria, por sabermos, meu Pai, que são milhões e milhões de irmãos e irmãs, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, em volta da terra, que estão orando conosco agora. Ó grande Deus e Pai, veja, Senhor, como o Teu povo está pedindo agora a Ti. Ó, que maravilha! Se multiplicou muitas vezes mais agora as orações na Tua presença. Muitos irmãos que não estavam arrodilhados, agora já estão ajoelhados. Há muitas irmãs também, que não estavam arrodilhadas, agora já estão ajoelhadas na Tua presença, Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, o Senhor diz, clama a mim. Ó, para a prova que o Senhor quer ouvir, nós até gritar bem alto, pelo socorro de Deus, que o Senhor diz, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabes. Oh, glória a Deus! Que lindo, Senhor! Como o Senhor tem prazer em ouvir a nossa humilde oração, em responder o nosso grande clamor, que o Senhor chega a nos prometer, que vai nos anunciar coisas boas e firmes que ainda não sabemos, que ainda não havíamos recebido. Oh, que Deus tremendo! Oh, Pai maravilhoso! Fala mesmo agora ao meu coração, ao coração de todo mundo que estão orando agora a Ti, ó Pai, por mais distantes que eles estejam agora, lá em outros países da terra, além das fronteiras, além do oceano, Senhor, a Tua glória está presente neste coração. Oh, que maravilha! Oh, que alegria é podermos unirmos a nossa fé na Tua presença, Senhor, com toda amável audiência, que ora conosco, outra hora, confiando no Senhor e na resposta de Deus. Meu Senhor da glória, nós estamos lembrando agora daqueles irmãos e irmãs que estão, ó Pai, passando grandes lutas, grandes aflições. A fé deles está sendo provada, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos provados igual o ouro que é provado no fogo e até mesmo é 7 vezes é refinado no fogo o ouro. Assim também o Senhor prova a nossa fé. Aricada la baia. Só que nós não entendemos. Nós somos tão pequeninos, Senhor, que não entendemos que o Senhor está provando a nossa fé. E ficamos muitas vezes tristes. Muitas vezes ficamos, ó Pai, desanimado, pensando que é pecado em nossa vida. Outra vez achando que é luta. Ó Senhor, ó meu Pai, prova mesmo a nossa fé, porque nós somos tão fraquinho e através da prova vem a fortaleza, vem o vigor de Deus para o nosso ser, para a nossa alma, para o nosso espírito. Ô, meu Pai, a minha carne não gosta das provas. Ô, meu Deus, mas minha alma jubila, até mesmo nas provas. Bendizo a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o Seu santo nome, porque é Ele, o Senhor, quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas nossas enfermidades. Senhor, Tu és bom, além do que podemos imaginar. O Senhor está presente agora, ó Pai, em cada coração, em cada vida, meu Pai, porque aqueles irmãos e irmãs que já se batizaram, já nasceram do Espírito para com Deus, já se batizaram no Jordão de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, que lindo, meu Pai, agora somos membros do corpo do Senhor, estamos ligados, é na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. O Senhor nos diz, Eu sou a videira verdadeira, vós sois os galhos, vós sois os ramos, e toda árvore, e todo galho que em mim não dá fruto, o Pai corta e lança fora, e aí lança no fogo, e queima e arde. Ó Senhor, ajuda-nos a dar fruto, Senhor, pelo menos da oração, dá fruto através do jejum, para as almas serem salvas, para o povo ser transformado de maneira surpreendente. Meu Deus e meu Pai, Jesus, Tu és a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, é da vinha, da videira, e nós somos os galhos, ó Senhor, e somos os galhos para dar fruto. Ó Senhor, se nós não der fruto ao Senhor, o lavrador que é o Pai, irá nos cortar e lançar fora da videira e lançar no fogo, onde vai queimar eternamente. Senhor, Senhor, é melhor não conhecermos a verdade do que conhecermos e não obedecermos. E nós conhecemos a Tua sã doutrina, que é a santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu estou sentindo a oração dos meus queridos e amados irmãos. Eu estou sentindo, meu Pai, as orações das minhas amadas irmãs que estão chegando no Teu altar. E o Senhor inclina agora os Seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Porque o Senhor nos diz, se este povo estiver sofrendo com peste, com enfermidade, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei as suas enfermidades, resolverei os seus problemas. Ó Deus do impossível, ó meu Deus do céu, grande alegria que sentimos agora pela resposta desta humilde oração. Nós nem sabemos como orar, nem sabemos como pedir, não sabemos nem como meditar na Tua palavra, mas é o Teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. Ó Pai Santo, receba agora a intercessão do Teu Espírito Santo, que está intercedendo por nós agora. Ó, que lindo, meu Pai, é sabermos que pela intercessão do Espírito Santo, a nossa fraca voz está chegando perante o altar de Deus, na presença do trono branco do nosso Deus, para Deus responder agora com todas as bênçãos, com todos os livramentos, com todas as vitórias, a Tua amada e santa Igreja Pentecostal, Deus e amor, e a todos quantos a ela pertencem. É maravilha! Ó, grande Deus, graças, Senhor, pelas providências que vem tomando dia após dia, hora após hora, momento após momento, Deus, para a salvação dos perdidos, para a edificação espiritual da nossa vida cristã. Ó Deus Todo-Poderoso, graças damos, ó Deus, por estes irmãos fiéis, por estas irmãs fiéis que renunciaram ao mundo, que renunciaram ao pecado, que renunciaram ao vício. Graças damos, ó Deus, por estes irmãos e irmãs que renunciaram, ó Deus, às vaidades pecaminosas, que rejeitaram o modernismo pecaminoso e agora são novas vidas na Tua presença. muitos já são batizados, ó Pai, com Espírito Santo e com fogo, Senhor, e muitos estão falando até em mistérios com o Deus Jeová. Neste momento de oração, ó meu Deus e meu Pai, que alegria tão grande para nós, ó teus servos, ó tuas servas também, unirmos a nossa fé, unirmos a nossa oração, unirmos o nosso jejum na tua presença, Senhor. Ó meu Jesus querido, vem completar o nosso jejum com o teu sangue na presença do Pai. Ó Pai bendito, ajuda-nos agora sermos abençoados pela intercessão é do Espírito Santo, porque o nosso Jesus agora aperfeiçoa, é juntamente com a perfeição do seu sangue divino, a nossa humilde oração, porque nosso Jesus agora aperfeiçoa o nosso pequenino jejum, juntamente com a perfeição da sua ressurreição. Recebe, ó Pai bendito, o jejum dos teus filhos com a perfeição, juntamente com a perfeição do sacrifício do sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Oh, meu Pai querido, recebe agora a santa oração, juntamente com a perfeição da ressurreição de nosso Jesus, que venceu a morte, que venceu o inferno, venceu os aguilhões da morte e nos dá vida, e vida com abundância. Oh, que lindo! Oh, irmão querido, irmã amada, o Espírito Santo está enxugando as tuas lágrimas com este lenço miraculoso de nosso Jesus. Oh, meu Deus e Pai, estamos muito contentes. Sim, Senhor. O que pode superar a nossa salvação? Nada desta vida. Nada pode superar o perdão que recebemos de Ti. Continua a nos perdoar. Se temos algum pecado ainda, Senhor, que não se arrependemos, continua a dar-nos arrependimento. Aqueles pecados que nós nem sabemos que é pecado, perdoa. Perdoa, Senhor. Senhor, oh meu Pai, nós somos tão fraquinho diante de Ti, mas a Tua palavra nos diz que o Teu amor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E é verdade, meu Pai, entre uma família, aquela pessoa da família que é mais debilitada, mais fraquinha, mas doente, merece o maior cuidado, tanto do pai como da mãe. Assim somos nós. Oh Deus, que somos fraquinhos, que nós merecemos o maior cuidado do Senhor. Oh meu Pai, a tua palavra nos diz que nós somos como verme. É da tua presença, diante da tua glória, nós somos como verme, diante do teu poder, diante de ti, ó Pai, nós somos, ó Pai, como verme. Oh, meu Deus do céu, oh, quanto o Senhor é grande para nós, quanto o Senhor é poderoso para nós, Senhor da glória. Ajuda-nos a reconhecer que temos que se humilhar, tirar a soberba dos nossos corações, a soberba da nossa vida, Senhor. Nós temos que tirar, é o Deus todo orgulho próprio, porque isso está em nossa carne, é da natureza, da nossa carne, Senhor, este orgulho próprio, a defesa própria, arianda, lastica, labaçarianda, mas agora, Senhor, muda o nosso sentimento, é para nós sermos transformados em nossos pensamentos, só pensarmos nas coisas que são lá de cima, como ordena a tua palavra. Se já ressuscitastes com Jesus, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Jesus está sentado à direita do Pai, e não nas coisas desta vida. Se já ressuscitastes com Jesus Cristo, através do batismo, do Jordão de Jesus, buscai as coisas que são lá de cima, onde Deus está sentado no seu trono, Ariana Labaia, e não as coisas da terra. Sim, ó Pai, a tua palavra nos diz que todas as coisas que nós apalpamos com as nossas mãos, ó Senhor, e vemos com nossos próprios olhos, as coisas visíveis com os olhos carnais são perecíveis, mas as invisíveis são eternas. Oh, maravilha! Ajuda-nos, ó Pai, a meditar nas coisas do céu, nas coisas invisíveis que o Senhor tem preparado é para nós, os salvos. Senhor, nós necessitamos desta graça sobrenatural para darmos testemunha é do teu poder. É, Senhor, para que possamos resplandecer como astro é das trevas. Oh, Deus poderoso, Jesus nos diz, ó Pai, que nós temos que ser também o sal, temos que ser como a luz e como o sal, como a luz para brilharmos nas trevas do pecado, como luz, Senhor, para iluminar aqueles que estão em trevas. Ó, Senhor da glória, que lindo, meu Deus e meu Pai, e como sal, o Senhor diz que nós também temos que ser como sal da terra, para temperar a todas as coisas, toda alimentação. Sem sal, ela fica sem sabor. Ariada Labaia, assim seremos nós também. E nós temos que ter sal em nós mesmos, para termos o tempero de um crente salvo, de um crente remido do teu sangue, Senhor. Oh, que lindo, meu Pai, é podermos orar juntamente com teu povo, que estão além das fronteiras também. Oricanda la basurianda la barrai, capa la asturianda la besteis. Prossiga, Senhor, a fazer a tua obra gloriosa. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou sentindo a tua mão agora sobre a minha cabeça, e a mão do Senhor. Ariando elas te caramastei. Permanece, Senhor, com tuas mãos bendita em minha cabeça, na cabeça dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. O Senhor está me mostrando agora também que muitos irmãos estão tendo visões celestiais, Senhor, porque estão sentindo a tua glória manifestar. Senhor dos exércitos, não temos palavra para expressar, ó Deus, tudo aquilo que deveríamos expressar, mas nosso vocabulário é tão pequenino diante, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, abençoa a tua santa igreja Pentecostal Deus e amor, em volta de todos os continentes da Terra. Ó Deus, continua a dar os grandes livramentos, as grandes vitórias, com as grandes bendições, la Santa Igreja Pentecostal, Deus é amor. Glória a Deus, glória a Deus. Que lindo, Senhor, que lindo! É oração ao Deus Jeová! Oricanda la basurianda la bai! Ó Deus poderoso, estamos lembrando das tuas palavras, quando o Senhor nos garante dizendo: operando eu, quem impedirá? Meu Deus! Operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor diz: ninguém poderá escapar das minhas mãos. Oh, que lindo! O Senhor diz mais: a palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. Mas mesmo, Senhor, a tua vontade, faz conforme o Senhor quer que seja feito. Ó grande Deus e Pai, estamos lembrando ainda, é das tuas palavras, meu Deus, que o Senhor nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Ó meu Deus do céu, o Senhor diz: eu sou Senhor que te sara. Sara aqueles, meu Pai, que estão já desalciados, desenganados. Oh, Deus poderoso, olha o demônio neste lar, meu Pai. Satanás, você está fazendo esse casal discutir agora, na hora da oração. É Deus que está me mostrando, Satanás. Saia deste homem, saia desta mulher, ó demônio, você veio para matar, roubar e destruir os lares, destruir as famílias, mas a Bíblia me garante, Jesus me garante na sua palavra, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Sai, demônio do ciúme, sai, demônio da carnalidade, sai, demônio das trevas, sai, demônio da prostituição, sai, demônio do adultério, sai, demônio da fornicação. Eu te repreendo, legiões do inferno, pela autoridade que Deus me dá agora, através do Espírito Santo. Eu te ordeno, espírito imundo, saia desta vítima, saia deste homem, saia desta mulher, saia deste jovem, saia e não volta mais, em nome de Jesus. Você é um ser vencido, é um ser derrotado, Satanás. Não adianta querer resistir ao poder do meu Deus. Jesus está ajudando estas vítimas agora, se libertas, se livres de ti, Satanás. E quando Deus ajuda, nada pode impedir das pessoas serem libertas, serem livres e abençoadas por Deus. Ah, meu Deus e meu Pai, que alegria tão grande é podermos orar com teus filhos, com as tuas filhas, meu Pai. Nós já sentimos como se estivéssemos de um pedacinho dos céus. Maravilha! Alegra teu coração, minha irmã. Alegra-te no Senhor. Alegra-te no gozo do Espírito Santo de Deus agora. Olha o Espírito Santo sendo derramado em tua vida, irmão querido. Olha aí, irmã amada, o Espírito de Deus sendo derramado em tua vida, em teu coração. Pode dar glória a Deus. Não se acanhe da glória a Deus aí perto da tua família, é perto de outras pessoas. Glorifica a Deus, dá glórias ao Senhor, porque você é uma testemunha de Jesus Cristo. Você não é deste mundo, você é do reino do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Grande Deus, ajuda teu povo a orar. Ajuda teu povo a consagrar a sua vida, para sentir toda hora, todo momento, o dia todo, as 24 horas, este gozo, a dia após dia, Senhor. Oh, meu Deus do céu, abençoa teus filhos, que tem ajudado, Deus, a manter esta rede de emissoras de rádio no ar. Oh, Deus, abençoa, bendiz também nossos irmãos, irmãs de outros países da terra, que são dizimistas lá das santas igrejas pentecostal de Deus Amor, de outros países da terra, e eles é que mantêm no programa radial La Voz da Liberação, lá de seu país, lá de seu departamento, lá de seu soldado. Bendiz este povo, dando a bendição de la prosperidade. Oh, que lindo, Senhor, é a bendição de la prosperidade a toda a gente que em ti confia, Senhor. Quantas pessoas ora estão fazendo os votos, Senhor, de ajudar a pagar o programa radial La Voz da Liberação. Oh, Deus meu, Deus poderoso, estamos muito contentos, estamos muito felizes, Senhor, pela grande obra do Espírito Santo, da verdade, que o Senhor vem tocando em cada coração, em cada vida, Senhor, para bendecir. Traz o povo aqui para a sede mundial, aqui na Avenida do Estado, aqui a poucos minutos, é do Parque Dom Pedro e da Praça da Sé. Traz as multidões nas grandes cruzadas, todos os dias, Senhor, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite, leva as multidões também para santas igrejas, Deus é amor, espalhada em todos os continentes da terra. Ó Deus poderoso, confirma a bendição, salvando as almas para tu reino de glória. Bendiz, Padre Santo, todos os irmãos que têm escrevido uma carta para Deus Jeová. Ó Deus, abençoa, dai tudo quanto eles têm pedido, Senhor, de uma carta para Deus. Ó Senhor da glória, estamos alegres pela fé do teu povo, porque precisa fé para escrever uma carta ao Deus Jeová, senão ele não escreve, porque não tem certeza que Deus vai responder. Mas aqueles que têm fé, escrevem uma carta para Deus com toda sinceridade, muitos até com lágrimas nos olhos, Senhor, para o Senhor dar a resposta da sua carta ao Papai do Céu. Oh, meu Deus, oh, grande Salvador, grande é o teu poder, salva as almas agora, salva aqueles que nos odeiam, salva aqueles que nos perseguem, salva aqueles, oh Pai, que nos injuriam. Aricada Labai, porque a tua palavra manda nós se alegrar, Senhor, quando alguém nos perseguir e disser todo mal contra nós por causa do teu nome. É verdade, Senhor. Ó, Senhor, diz mais: alegrai-vos quando vós perseguir, quando vós maltratarem. Alegrai-vos, porque é muito grande o vosso galardão do reino do céu, porque assim perseguiram os santos profetas que foram antes de vós. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, continua, Senhor, a fazer esta obra gloriosa e maravilhosa. Oh, meu Deus, eu cada momento sinto o impacto do Teu Espírito Santo e não me contenho. Oh, maravilha, Senhor, quando este povo se une para orar, quando este povo se une para ajunar, para jejuar o Senhor, quando este povo se une para se humilhar perante o Deus Jeová, o céu se abala e a terra quebra, treme terra com o poder do Deus Jeová, porque a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja pentecostal, Deus e amor, a busca das almas perdidas, Senhor, Senhor, glória ao Teu nome, Senhor, glórias a Ti, Pai poderoso, continua, Senhor, a falar aos nossos corações, continua a falar aos corações dos milhões e milhões de irmãos, irmãs e ouvintes, que através desta grande cadeia de emissoras, recebe, ó Deus, o impacto do Espírito Santo de Deus, como eu estou sentindo aqui agora, no estúdio da Tua Santa Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Oh, que lindo! Aricambalastariandalabai! Oh, Deus meu, ensina-me a orar. Eu não sei nem ler a Bíblia. Não sei orar, não sei pedir. Mas tenho certeza que o Teu Espírito Santo está intercedendo não só por mim agora, mas por todos os milhões e milhões de irmãos e irmãs e ouvintes, ó Pai, que estão orando conosco agora, lá mesmo a larga distância, Senhor. Oh, que poder tão grande! E todos os irmãos e as irmãs também estão recebendo agora o milagre, a bênção, o livramento e a vitória pela intercessão do Espírito de Deus, que está intercedendo junto ao nosso Deus Todo-Poderoso, com gemidos inexprimíveis. Meu Deus do céu, nós estamos sentindo que o céu baixou aqui agora, no estúdio da Igreja Deus e Amor. Confirma, Senhor, a Tua presença da mesma maneira, lá no lar dos irmãos, lá no lar das irmãs. Ó Deus, que os Seus lares possam estremecer agora com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as forças de Satanás sejam agora desfeitas, destruídas e banidas deste lar, desta casa e desta família. Ó Deus poderoso, salva os irmãos católicos, salva as irmãs católicas, Senhor, salva todo mundo que ainda não aceitaram a Jesus Cristo, que ainda não cumpriram a Tua justiça, Senhor, que o batismo em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, confirmai agora, Senhor. Ó Deus, o jejum do Teu povo, nós entregamos nosso jejum a Ti agora. Ó grande Deus e Pai, recebe o nosso pequenino jejum. Ó Jesus querido, completa o jejum das minhas irmãs com o Teu sangue agora, na presença do Pai. Recebe, ó Pai querido, o jejum das minhas irmãs com a perfeição e divindade do sangue de Jesus Cristo. Oricandala Massuriandala Baia, olha, meu Deus, o jejum também dos meus irmãos. Recebe o jejum dos Teus filhos agora, que estão em santo jejum conosco. Completa, Senhor, o nosso pequenino jejum com o Teu sangue. Oricandala Baia, meu querido Jesus, ó Senhor, aperfeiçoa a nossa oração, o nosso jejum, na presença de Deus, com a perfeição da Tua própria vida, da Tua própria ressurreição, para a salvação, a hora dos milhões e milhões de audientes, em volta de toda a terra, o povo que vai orar comigo agora, aceitando a Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai, nós gostaríamos de orar ainda, pelo menos mais uma hora, ou duas horas, Senhor, mas agora nós vamos fazer o mais importante, que eu apelo, meu Pai, para todo mundo aceitar a Jesus Cristo como único Salvador personal, para congregar conosco na Santa Igreja Pentecostal Deus e Amor, lá da sua cidade, lá de seu bairro, lá de sua província, de seu departamento, lá de sua cidade, seu país, para congregar na Santa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Oh Deus poderoso, a terra está quebrando agora com teu poder, com tua graça sobrenatural, Senhor, que estamos sentindo em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Bendito, engrandecido, exaltado é o teu nome, Senhor, que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todo mundo seja salvo, salvos agora pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Pai poderoso, recebe agora, Senhor, nosso pequenino jejum, é juntamente com a perfeição, juntamente com a divindade do sangue de Jesus Cristo. Recebe, Senhor, para a salvação das almas, para o Senhor dar arrependimento agora, este homem, esta mulher. Recebe o nosso jejum, para o Senhor agora convencer este homem, esta mulher, dos seus pecados, dos seus vícios, convencer, oh Deus, é dos pecados, das coisas do mundo, e se converter a ti agora, oh Deus, oh Pai, por este povo, orava e jejuávamos agora, por este povo orávamos e jejuava eu, e assim agora também o teu povo, orando e jejuando pela salvação das almas perdidas, oricando, alabassuriando, alabaia. Grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos agora, Senhor, aos milhões e milhões de ouvintes, como membro da Santa Igreja Pentecostal, Deus é Amor, de todos os países da terra, Senhor, para congregar conosco na mesma larga distância, além das fronteiras, além dos oceanos, Padre Santo, e todo o povo brasileiro, nós recebemos agora como membros também da Santa Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Oh Deus, traz o povo aqui para a sede mundial, oh Deus, para nós orarmos por eles, aqueles que aceitaram a Jesus, agora, neste momento, em outros dias que fizemos o apelo, meu Pai, não deixa o diabo pôr vergonha neles, meu Pai, porque agora eles são perdoados, salvos por ti, ó Pai, traz eles para a nossa sede mundial, e para todas as igrejas pentecostal, Deus e Amor, da grande São Pablo, de todo o Brasil, e de todos os países do mundo, meu Pai, escreve seus nomes nos cielos, no livro da vida, Senhor, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Graças damos, Senhor, pela salvação de todos nossos ouvintes agora, com perdão divino e a salvação divina de nosso Senhor. Senhor, tu és grande, tu és poderoso, o Senhor é o Deus do impossível. Visita agora, Senhor, a todos quantos estão se lembrando do Senhor agora e orando conosco, meu Pai. Ajuda os irmãos, as irmãs, ter um tempinho agora, meu Pai. Tirar um tempo do tempo que eles têm, meu Pai, para orar ao Senhor. Oh, meu Deus, quantos irmãos e irmãs estão despercebidos, meu Pai, perder a força de abrir a boca para clamar ao Senhor. Mas vem tocar agora em nossos lábios, no lábio dos meus irmãos, no lábio das minhas irmãs, para eles pronunciar alguma coisa que possa agradar ao Senhor agora. Pois a oração é agradável a Deus, é agradável ao nosso Jesus, que nos garante dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscareis e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra,

Ó meu Deus e meu Pai, que alegria tão grande para nós, ó teus servos, ó tuas servas também, unirmos a nossa fé, unirmos a nossa oração, unirmos o nosso jejum na tua presença, Senhor. Ó meu Jesus querido, vem completar o nosso jejum com o teu sangue na presença do Pai. Ó Pai bendito, não rejeite agora a nossa humilde oração, ó Deus, mas realiza a tua obra de maneira gloriosa, maravilhosa e surpreendente. Senhor, Senhor, Senhor, graças te damos, ó Pai, pela existência da tua santa igreja pentecostal, Deus e amor. Graças damos, ó Deus, pela existência do teu querido programa com o qual podemos se comunicar com nossos milhões e milhões de irmãos, irmãs e ouvintes, ó Pai, que em ti confiam e oro agora comigo. Senhor dos exércitos, contempla agora os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, pois em tua presença estamos mais uma vez, ó Deus. Perdoa nossos pecados, para que as orações não sejam impedidas, meu Pai. Ó Senhor dos exércitos, para o Senhor tudo é possível. Veja a situação deste homem, com tantas lutas, com tantos problemas, com tantas aflições, sem saber mais o que deve fazer. Senhor, Senhor, Senhor, o Senhor nunca chega tarde, o Senhor sempre chega na hora exata. Quando nós pensamos, ó Deus, que tudo está acabado, que agora já não tem mais jeito, que agora chegou o fim, aí o Senhor chega ali e realiza a tua obra de maneira poderosa e gloriosa. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Senhor, Senhor, nós lembramos agora no caso de Sedraque, Mesaque e Abednego, Senhor, quando eles estavam na maior aflição, que foram lançados na fornalha de fogo ardente para serem devorados pela fornalha aquecida, 7 vezes mais acima do calor normal. Ó Deus poderoso, naquela hora o Senhor ali chegou, junto dos teus servos, e não permitiu que nenhum fio do seu cabelo, nenhum fio das cabeças do seu cabelo, fosse queimado. O Senhor não impediu, ó Deus, de eles passar por esta grande tribulação, aflição e preocupação, mas livrou eles da morte. E a tua palavra nos diz, Senhor, que ao saírem da fornalha de fogo ardente, nem cheiro de fumaça, nem de fogo havia em suas roupas. Ó grande Deus e Pai, isto prova que o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor chega na hora exata, para provar que o Senhor é onipresente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do desespero. Nós podemos lembrar também, ó Pai, das grandes aflições e tribulações que Daniel passou na cova dos leões, Senhor. Ó, que desespero para o teu servo, sabendo que os leões estavam sem comer há uma semana e agora aguardavam qualquer espécie de pessoas ali na cova dos leões para ser devorado. e quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Ó Senhor Deus, o Senhor mais uma vez provou que o Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia. Daniel, com seu coração angustiado, com a sua vida angustiada, naquele momento que viu o anjo ali, segurando na boca dos leões famintos, para não terem poder de atacar o teu servo, Deus. Oricanda la basurianda la baia. Ó que Deus tremendo, ó que Deus poderoso, que nunca chega tarde, sempre chega na hora exata de socorrer os teus filhos, as tuas filhas, meu Pai. O Senhor pode até permitir que muitos irmãos e irmãs passem por grandes lutas, por grandes aflições. Já o Deus preste a morte, já vendo a morte com os seus olhos. Mas naquele momento exato, Senhor, o Senhor que é tão rápido, mais do que um relâmpago, o Senhor socorre, ó Pai, o teu servo, a tua serva, aqueles que em ti confiam, Senhor, não serão confundidos. Nos diz a tua palavra, Senhor. Oricandala basuriandala bai. Senhor da glória, confirma agora a nossa humilde oração também, a favor daqueles irmãos e irmãs que estão, ó Pai, em grandes lutas, em grandes tribulações, em grandes aflições, outros já, ó Pai, com grandes depressões. Ó, meu Deus e meu Pai, fala com este irmão agora, Senhor, que o Senhor está com ele. Fala, Senhor, para esta irmã, que o Senhor está com ela. Ó Deus, fala mesmo, para que a sua fé aumente agora em ti, e eles possam clamar comigo agora, esse clamor divino, esse clamor santo, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Divino Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, contempla agora aqueles que estão nas UTI, muito desacordados, inconscientes, devido aos acidentes terríveis que sofreram, meu Pai. Outros por cada suas enfermidades, que sofreram como derrame, ó Deus, o infarto do coração, outras doenças, ó Deus, que atacaram repentinamente, ó Deus, e agora estão em estados de coma. Veja a sua família aflita, sua família tribulada, Senhor, esperando na tua misericórdia. Oricanda la basurianda la bai. Meu Deus e meu Pai, este pai, esta mãe, quanto tem sofrido por causa da rebeldia dos seus filhos, das suas filhas, meu Pai. Senhor, Senhor, Senhor, derrama porções dobradas do Consolador Divino, que é o Espírito Santo, para consolar esses corações. Ó, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pelas grandes bênçãos, pelos grandes livramentos, pelas grandes vitórias. Graças damos, ó Deus, por ter nos livrado muitas vezes da fúria do inimigo de nossas almas. Outra vez ter nos livrado até mesmo do vale da sombra da morte. Senhor, Senhor, Senhor, não temos palavras para descrever o nosso agradecimento ao Senhor. Mas olhe agora, Senhor, para o meu coração. Olhe para o coração desta irmã, deste irmão, meu Deus, que espera em ti. que em ti confia, meu Pai. Todos aqueles, meu Jesus, que foram a ti nunca foram decepcionados. Até mesmo a mulher cananeia, que saiu gritando atrás do Senhor, e os apóstolos sentiram até afadigados com os gritos daquela mulher. E o Senhor, aí o Senhor disse àquela mulher, e os apóstolos disseram, Senhor, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E na mesma hora, a mulher trêmula, chorando, implorava a misericórdia do Senhor. E o Senhor disse, ó mulher, não é lícito eu tomar o pão da boca dos filhos e deitá-los cachorrinho. Mas ela, com aquela fé viva, com aquela esperança e confiança em ti, ó Senhor, ela, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, eles sobrevivem da alimentação que cai da mesa dos seus senhores. Oh, glória a Deus! Senhor, Senhor! E o Senhor disse, oh, mulher, grande a tua fé, seja feito como tu queres, vai, porque a tua filha já está sã. Oh, que Deus maravilhoso! Ó, que Jesus, que socorreu todo mundo no passado, Senhor da glória. Estamos lembrando ainda daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma terrível hemorragia há 12 anos. Já anêmica, pálida, já sem forças, rompeu a multidão e tocou na orlas da tua roupa, do teu vestido, Senhor. E a palavra nos diz que o Senhor disse, eis que de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E os apóstolos diziam, Senhor, é a multidão que te aperta. Senão alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Sim, Jesus querido, quando nós oramos com fé, tocamos em ti, Senhor, através da oração, sai virtude do Senhor para curar as nossas enfermidades. E aquela mulher trêmula, prostrando seus pés de Jesus, disse, a causa que ele havia tocado e com uma hemorragia, já havia estancado naquela hora, Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, ajuda os nossos irmãos e ouvintes a tocar no Senhor agora, através da fé em Deus, da fé em Jesus Cristo, para que saia a virtude do Senhor, para curar esta enferma, para curar este enfermo. Porque a tua virtude, Senhor, cura todo tipo de enfermidades. A tua virtude, Senhor, resolve todo tipo de problema. Meu Deus e meu Pai, que alegria tão grande é sabermos que neste momento está saindo virtude do teu corpo santíssimo para curar os enfermos, para resolver os problemas da melhor maneira possível. Senhor da glória, estamos contentes, Senhor, por este amor incomparável, inexplicável, Senhor, que o Senhor tem para com todos nós, para com todos nossos ouvintes, ó Pai, que humildemente oram ao Senhor. Ó, oh, meu Deus e meu Pai, é bem verdade, Senhor, que não sabemos como orar, como convém pedir, mas o Teu Espírito Santo, conhecedor da nossa fragilidade, conhecedor da nossa fraqueza, está agora intercedendo por nós, junto a ti, ó Pai, com gemidos inexprimíveis e pela intercessão sobrenatural do teu Espírito Santo agora, milhões e milhões são abençoados, são livres dos males, são curados agora, têm seus problemas resolvidos e a vitória completa. Senhor, Senhor, Senhor, graças damos, ó Pai, por este privilégio tão grande, este privilégio tão grande, Senhor, que o Senhor tem nos dado, meu Pai, de orarmos junto com teus filhos, com as tuas filhas, este homem de oração, esta irmã de oração, ó Pai, veja calo nos joelhos deste irmão, veja os qual seja, Senhor, os calos no joelho desta irmã, que não tem medido horas, nem dificuldades, para arrodilhar-se em tua presença e clamar pelo socorro. Ó Deus meu, mira ora, Senhor, também, amável audiência de outros países da terra, que agora humildemente se humilham ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Que se humilham na tua presença, Senhor, pedindo perdão de seus pecados, pedindo os problemas resolta ora, pedindo a Deus algo que eles necessitam, que jamais passou pela minha mente, ó Senhor. Mas antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe, ó Deus, do que os nossos ouvintes estão necessitando de ti. Senhor, graças damos, ó Pai, por esta grande cadeia de emissoras de rádio, que se une agora, meu Pai, para levar o ar esta oração aos lugares mais longínquos, aos lugares mais distantes, além das fronteiras, além dos oceanos, meu Deus. A pessoa sendo curadas agora, a pessoa tendo os problemas resolta ora, além do oceano, a pessoas, meu Pai, sendo abençoadas, grandemente abençoadas por ti agora. Ó, meu Pai, olha esta criança que chora de dores, sem saber se queixar, ou melhor, sem saber contar onde é a sua dor. Ó, meu Deus e meu Pai, de ti aos pequeninos, estão lembrando, Senhor, das tuas palavras, que o Senhor nos diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Senhor da glória, desperta-nos, Senhor, para o ministério orai sem cessar. Desperta-nos, ó Pai, para o ministério do jejum, dando força a nós e ao teu povo para adunar ao Senhor no grande ministério dos santos adiuno. Senhor da glória, estamos esperando de ti algo, meu Pai, que venhamos sentirmos mais segurança ainda do que já temos em ti. Sentir mais firmeza do que já temos em ti, Senhor. Sentirmos ainda mais convicção da nossa salvação do que já temos em ti. Senhor, sentirmos ainda mais a emoção, a alegria do nosso perdão e da nossa salvação do que já temos sentido. Senhor da glória, como eu gostaria agora, Senhor, que todos nossos irmãos e ouvintes pudessem, ó Pai, sentir esta convicção tão grande que eu estou sentindo na minha alma, na minha vida, que o Senhor está comigo, que o Senhor está com meus irmãos, com as minhas irmãs. Por mais grande que seja a luta, o Senhor não desampara o teu povo, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Senhor dos exércitos, ajuda-nos a se alegrar com aqueles que se alegram, sorrir com aqueles que sorriem. Ó Deus bendito, ajuda nosso Pai também, orarmos e jejuarmos pelos aqueles que estão tristes, para eles se alegrarem conosco na Tua presença. Bendito, exaltado, engrandecido é Teu nome, Senhor, para sempre engrandecido és Tu. Meu Deus e meu Pai, nós oramos, nós fazemos projetos, mas a resposta vem de Ti, Senhor. A confirmação vem de Ti, ó Deus. Nós pregamos, oramos e jejuamos, e a confirmação vem de Ti. Ó Deus, levanta obreiros aprovados, meu Pai. Obreiro nós já somos, meu Deus, mas precisamos da aprovação divina do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Divino Espírito Santo, para estarmos dispostos até morrer pelo nome de Jesus Cristo. O obreiro aprovado, Senhor, a obreira aprovada por Ti, ele está disposto até morrer pelo nome de Jesus Cristo, pelo Evangelho do Reino, porque ele conhece o Teu poder, ele conhece a Tua força, a Tua graça, para testemunhar das Tuas bênçãos, da Tua graça, do Teu poder, da Tua virtude, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, como dizia o salmista, que gostaria de tomar as asas da águia e voar ao encontro do Senhor. É verdade, Senhor. Certos momentos que estamos orando em comunhão com o Senhor, sentimos esse desejo ardente em nossos corações, de tomarmos as asas das águias e voarmos ao encontro do Senhor. Senhor, como o Senhor renova as forças das águias, reforça a força do Teu povo, renova a força do Teu povo, renova a fé do Teu povo, Senhor. Renova a unção do Teu Espírito Santo, da mesma maneira, ó Deus, que o Senhor renova as forças das águias, renova nossas forças para sermos um baluarte no Teu Evangelho, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, quanto necessitamos de um renovo especial para sermos aprovados como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade e da salvação, sem ter do que se envergonhar. Meu Deus e meu Pai, quantos e quantos, meu Pai, que o Senhor deu até dons espirituais para eles, e eles estão com os dons enterrados, não querem pôr em prática, meu Pai. Não querem se desgastarem para pôr os dons em prática. Nós sabemos que a Tua palavra nos diz que Timóteo, Senhor, tinha recebido os dons celestiais, os dons do Espírito Santo, pela imposição das mãos do presbitério. ele tinha enterrado o seu talento. E Paulo, agora movido pelo Espírito de Deus, disse: Timóteo, desperta em ti, desperta em ti o dom que o Senhor Deus há te dado pelas mãos do presbitério. Põe em prática os dons, Timóteo. Ó Senhor, que este querido irmão, que esta amada irmã, que tem recebido dons maravilhosos, dom da palavra, dom da oração, dom da fé, dons de maravilhas, dons de curas divinas e outros dons celestiais, porque o Senhor reparte os dons a cada um como o Senhor quer. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, que este irmão deixe de ser covarde, que esta irmã deixe de ser covarde, Senhor, e põe os dons em prática para a salvação das almas perdidas, Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, não deixe, ó Pai, nós ficarmos presos com os cuidados desta vida, esquecendo do dom que há em nós, Senhor. Ó Senhor da glória, não deixe nós ficarmos presos pelas coisas materiais, pelas coisas que perecem, Senhor, mas avançarmos para o alvo que é Jesus e para as coisas eternas e que permanecem para sempre, que são invisíveis. Senhor dos exércitos, faz uma obra muito grande agora na vida de todo mundo que está orando comigo, meu Pai. Quantos irmãos e irmãs só escuta a oração, perdeu a força, meu Pai, de orar, perdeu aquela comunhão íntima que este irmão e esta irmã tinha com o Senhor, de orar não apenas meia hora, mas uma hora até duas horas ou mais, com aquela comunhão íntima com o Senhor. E agora, meu Pai, os cuidados desta vida sufocaram aquela comunhão tão íntima, Senhor, que eles viviam com o Senhor. Mas que agora este irmão, esta irmã, possa se esforçar, como diz o Deus Jeová: esforça-te, tenha bom ânimo e eu serei contigo. Senhor da glória, sede com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, por mais distante que eles estejam agora, aqui da nossa sede mundial. Lá mesmo, meu Pai, nas chácaras, nos sítios, nas fazendas, nos lugarejos, nas aldeias, enfim, ó Deus, onde tiver uma alma para ser salva, usa ali o teu servo, usa ali a tua serva. Eu lembro, meu Pai, do texto sagrado, no livro de Atos dos Apóstolos, que fala que o anjo do Senhor chegou a Filipe e disse: Filipe, saia para o caminho de Gaza, o antigo caminho de Gaza. E Filipe obedeceu a voz do Senhor e saiu, e lá encontrou o eunuco da rainha de Quedás, que vinha na sua carruagem, ali lendo o livro do profeta Isaías. E o anjo do Senhor disse: chega-te a este carro, Filipe, ajunta-te a este carro, a este homem. E Filipe então deu sinal, ele parou, e ele pediu que subisse no carro com ele. E quando subiu, Filipe viu, meu Deus, que ele lia sobre o livro do profeta Isaías, que diz: como ovelha muda foi levado o matadouro, perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo ali foi imolado. Então Eunuco perguntou para Filipe: o profeta Isaías está falando isto de si mesmo ou de algum outro? E ali nas Escrituras, e é o grande servo do Senhor Filipe, anunciou a Cristo Jesus. E Filipe aceitou a Jesus na carruagem. E agora, após Filipe falar que quem aceitava Jesus tinha que ser batizado, ó meu Senhor da glória! E quando passavam pelo rio, eis que Filipe disse: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se batizar, se crê o mesmo de todo o coração, com toda a sinceridade. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. E ambos desceram as águas daquele rio, meu Deus. E ali Filipe batizou Eunuco. E ao saírem das águas batismais, das águas correntes daquele rio, eis que Filipe desapareceu de perante os olhos do Eunuco, Senhor. E já Filipe se encontrava lá em Soto, de outra cidade distante, pregando o evangelho do reino, porque foi arrebatado pelo Espírito de Deus. E o Eunuco olhou de todos lados, não viu mais Filipe, subiu sobre a sua carruagem e seguiu jubiloso, nos diz a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, também os irmãos, as irmãs, que já deram nome para o próximo batismo: Senhor, Senhor, Senhor, que eles possam dizer também: eis aí o Jordão de Jesus, eis aí a água viva, o que impede que eu seja batizado? É lícito se já se entregaste ao Senhor de corpo, alma e espírito para viver em novidade de vida, em santificação, que é a doutrina do Senhor. Oh, que lindo, meu Deus! Prepara os que não são batizados nas águas para se batizarem, Senhor, da mesma maneira que o Senhor foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Senhor, como teus apóstolos batizavam o povo também no Rio Enon, no Rio Enon. Abençoa, meu Pai, todos os irmãos e as irmãs que vão se batizar também no Jordão de Jesus. Por que não dizer também no Rio Enon do Senhor? Oh, meu Deus e meu Pai, preparando um povo para si. O Senhor, na tua palavra, nos diz que o Senhor veio a este mundo a fim de preparar para si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras. Será, meu Pai, que já pertencemos, ou já somos este povo especial para Deus? Será que já somos um crente especial para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo? Será que já somos um crente especial para Deus? O Senhor veio preparar, meu Jesus, para si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras, zeloso da sã doutrina, que é o zelo da santificação, porque a tua doutrina é, Senhor, a santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque está escrito lá na carta do apóstolo São Pedro: como é santo aquele que vós chamou, sede vós santos também em toda maneira de viver. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos diz mais: sede santo porque eu sou santo. Senhor, santifica a tua igreja amada, a tua igreja querida, que custou a vida de nosso Jesus, lá no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Santifica-nos, Senhor, na tua santa igreja pentecostal, Deus e amor. Senhor da glória, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, não só por mim, não só pela minha querida família, mas por todos meus queridos irmãos, por todas minhas amadas irmãs, a quem eu amo com amor fraternal, com toda a sinceridade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, ajuda-nos a vivermos, não mais para nós mesmos, mas vivermos para Ti e para o nosso semelhante. Senhor, Senhor, Senhor, que haja, ó Pai, esta resignação, esta transformação em nossos corações e nossas vidas, para jubilarmos cada dia mais da Tua presença, Senhor, porque Tu és maravilhoso, para realizar a Tua obra. Desperta, Tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Jesus Cristo te iluminará. Ilumina, Senhor, as mentes fechadas, que não podem entender a Tua santa e bendita vontade, e nem procuram entender, mas que agora, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, possa, Deus, sentir tocado agora pelo Teu Espírito Santo, para entender os mistérios da salvação, os mistérios da vida eterna, os mistérios do gozo eterno no Teu reino celestial. Faz a obra, Senhor, que somente o Senhor sabe fazer em cada coração, em cada vida. Só o Senhor sabe entender a cada pessoa, Senhor, porque os pensamentos são diversos. Cada um pensa de uma maneira, cada pessoa age de uma maneira, e só o Senhor pode entender a cada um como ele é, Senhor, para transformar esta vida. Ó, que Deus maravilhoso, que Jesus inteligente, meu Pai, que pode saber bem todas as coisas, que conhece o temperamento de cada pessoa, que sabe como transformá-lo de uma maneira surpreendente, gloriosa e poderosa. Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, realiza a Tua obra agora, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a termos a Tua presença por onde andarmos. Ajuda-nos a termos bons pensamentos, para Teu Espírito Santo está trabalhando em nossa mente dia e noite, para fazer a obra do Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, quantos irmãos e irmãs perderam o valor, meu Pai, diante de Ti, porque deixaram de buscar o Espírito Santo de Deus. E o que nos dá grande valor diante do Pai é o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo em nossa vida. E o Teu povo, muitos do Teu povo, porque eles eram a maioria do Teu povo, Senhor, não se interessam mais em buscar o Espírito Santo, em receber esse paráclito divino, esse consolador celestial, para que tenham força e graça para fazer a obra do Senhor, movido pelo Espírito de Deus. Senhor de la glória, contempla ora, Senhor, a grande e amável audiência dos irmãos hispanos que estão orando conosco. São 21 no país que habla espanhol, que nesta